4040, por aí que tipo de solo, que após a aeronave da TAM parquear no gate 04 à sua esquerda, está livre pushback e reporte táxi, azul 4047. Após o tanque parquear no 4, está livre, 4047. Salvador, muito bom dia, o TAM 3890, está próximo, posto 0-1-0. 3890, linha decola cabeceira 10, vento 020 graus, 29, vento calmo. Vento calmo, livre ingresso e decolagem da 10, TAM 3890. Buca Jamo, após Jamo, direto Aracaju. 1208 no controle, 5406 no transponder. Autorizado, não está dizendo Aracaju, decolando da 190 com povo esquerdo, construindo Pucajama, voz direto Aracaju, controle de feira 208, transporte 5406, tranquilo, 5-4. 5-4, procedimento correto, resposta pronto para estacionamento. Reportará quando, primeiro? Puxa, estacionamento, Xanar 62, 1-1, na posição 5. 05, vai aguardar agora o pushback. Confirmei, quanto tempo? Aguarde instante, o 621. O CNE 62 no 1, no 05, está livre, reposta táxi. Chama táxi, 62 no 1. Vai aguardar para o pushback o 4201. Tá, tá. 4201. O 3890 decola os 23, chame controle no 208. 208, vai chamar, bom trabalho, tá 3890. Salvador, meu guardião, muito bom dia, é o TAM 3890, decola a saída pouca, João. TAM 3890, bom dia, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 330, saída pouca. Saída pouca, 330, TAM 3890. Possibilidade de Guajama na presente, TAM 3890. Autorizado Jama, 3890. Autorizado Jama, TAM 3290. No 5 Brasília, 360, aguarde instante cópia. Salvador do 4040 para o táxi. 1-1-8 a bordo, acompanhando o galeão, 3 horas de viagem autonomia. Autorizado táxi, via Índia e Alfa, no bando de espera do 1-0, torre 1-1-8-9-5, que é legal no 0-1-2, boa viagem. 1-0-1-2, via Índia e Alfa, com Fernando Bronco, chama Torre, no Noroeste 9540. Alterando Guarulhos, autonomia de 0340. Cruzado táxi, Índia Alfa, no ponto de espera da 10 Torre, 18, decimal 95, QNH 102, boa viagem. Índia Alfa, 295, 1012, obrigado, boa viagem. Azul 4201, com link de solo que após a passagem da nave da Avianca, a sua retaguarda, ali ele puxa após táxi. Chamará 4201. Bono 715 Brasília, 360 Bravo. Brasília 360 autorizado, via UPS do 17. Recola da 10, primeira curva direita, saída arbora após elefa. No 208 controle, 5407 transponder. No 5 metros correto, pós cruz para posicionamento. Solo Salvador, é o Sam, Mike S3, foco na posição meia dúzia, pátio principal, solo 5 reboque para a posição meia dúzia no pátio 3. Meia dúzia do principal para meia dúzia do pátio 3, confirma? Positivo. Está autorizado o Mike X-Ray Fox, mantenha a minha escuta permanente. Decola 208, chame controle no 20.08. 208, bom dia, 4040. Salvador, bom dia, Azul 4040. Azul 4040, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, saída da EL. 340, nota da EL, 4040. Pronto, 9-0-6-2-9. Ciente, aguarde para a decolagem, aguarde. Quem gosta para aguardar. TAM 3890, chame centro Recife, frequência no 2000.85, alterna no 25.45. 1245, confirme a primária. 1265, TAM 3890. 1265, vai chamar, bom trabalho, TAM 3890. Igualmente. Na 1062 no 1, livre decolagem, cabeceira 10, vento 0809. Iniciando na 1064, vou direto. Direto bridge, 4040. 1607, está ciente da informação Golfo, está descida 360, Guarulhos. Guarulhos 360, agora instante 4. Seria saída para isso? É o Eda Bridge. Vai ao Eda Bridge, minha. Chanel 6211 decola aos 31, chame controle no 208. Obrigado, bom dia. Chanel 6211 decola, passando meu pé. Chanel 6211, contato radar na decolagem, desculpa para nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, Leda Bridge, pode levar Leda ou da EL, por favor? Aguarde 6211, tráfego que decolou sua frente, mantendo a mesma saída. Entendeu que é pra manter, 629. Autorizado Leda, 6211. Direto Leda, muito obrigado. Solo Salvador, Alfa Yankee Delta, bom dia. Alfa Yankee Delta, prossiga. Prossiga. Alfa Yankee Delta, solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, Finger 3. O Finger 8. Finger 8, está autorizado em posto para ingresso no pátio principal, Alfa Yankee Delta. Ciente, obrigado. Na linha, cola cabeceira no zero, vento 070 graus, 3 pontos. Ciente. Delta no 0843, está na escuta? Na escuta. Vai aguardar um instante para o início. Temos uma aeronave fazendo o reboque para a posição 06. Do pátio 3. Quer guardar? Posição, autorização. Azul 4040, chame em centro, Recife, frequência 1, 3, 3, decimal 2, 5, alterna 1, 2, 8, decimal 8. 313-528, decimal 8, azul 4040, bom dia. Bom dia. Curva à direita, saída da El, meia da Bridge, 1208, controle, 5402, transponder. O 607 autorizado, 360 Guarulhos, apesar 16, BHZ, direto Trive, direto Ponce. Dael Leda 20, primeira curva à direita. 1208 ao controle, 5402, transforma. 607, procedimento correto, pode pronto para posicionamento. Pode estar pronto, com o 607. Zero, com relação com a equipe de solo, reporte no através do 08 para início do táxi no 642. Chegada Ponce, no ideal, desça para 4 mil pés, que negar no 012. Para 4 mil, no 012, 35362. Decolo 35, chame controle, 1208. 208, boa. Controle de Salvador, boa, 4201 da Azul, cruzando 1000 para o 400 na Dael. Azul 4201, contato radar de colagem, suba para nível de voo 400, saída Dael. Seguindo na Dael, 400, 4201. Alfa Yankee Delta, aguardando na mesma posição. Já veio direto para aguardar. Sonhei que Delta poderia confirmar a posição que se encontra no 03, posição 08, confirme. Sonhei que Delta na escuta. Queria confirmar a posição que se encontra? Bom, posição 4. A gente vai aguardar um instante para o início do reboque. Gente, obrigado. Chame 2-1-1, chame centro Recife, frequência 133-25, alterna 128-8. Confirmar a alternada 288. Afirmativa, primária 133.25, secundária 128.8. 3325.288, bom dia. Bom dia. O 7, decola da 10, primeira curva à direita, saída Arbor, após Elefa, controle 1208, acione 5404. Testa 3597, autorizando nível 360. Brasília, apresa do 17, decola 10, com curva direita, saída Arbor, apresa Alefa, controle 208, transponda 5401. Versículo 7, procedimento correto, resposta pronto para posicionamento. Olá. Consiga? Eu, chamado? Até a aeronave da minha companhia iniciar o táxi, autorizarei o seu pushback, voo no 04. Aceito, obrigado. Tipo 5362, desça para 2 mil pés, QNH no 0-2, autorizada final do procedimento ILS X-Way, repós estabilizado no localizador. 5362. Reporte para o deputado, 642. 642. Controle, chamou o TRIP 5362? Chamei, TRIP 5362. Desça para 2000 pés, autorizado final em LS X-Ray. Para 2000, final em LS X-Ray. Autoriza a Duna? O Rose vai aguardar o instante para o pushback, Gol no 607. Guardando, Gol no 607. Prossiga 5362. Autoriza para a Duna? Autorizado. Obrigado. Azul 4201, curvando à esquerda para 180 por 30 milhas, desviando as informações. Renata. Negativo. Alfa Yankee Delta no 04, autorizado iniciar o reboque. Reporte para ingresso no pátio principal, Alfa Yankee Delta. Gente, obrigado. Azul 4201, no suba restrito até nível de voo 320, após desvios, voa direto bridge. Suba restrito 320, após desvios bridge, Azul 4201. Do reboque na posição 6 no pátio principal. Gente. Grato. Azul 420, não chame Centro Recife, frequência no 33, decimal 25 e alterna 128, decimal 8. 3, 3, 3, 5, 3, 2, 2. Timária 133, decimal 25. Solo, é o Gol 607? O 607, precisa? Por gentileza, se possível aí, entrou em contato com alguém aí da Infraero, pedir para retirar o Figer aqui, por favor. Gente. Fala, bom dia, passaram 6570, para fechar a informação aqui. Quando possível, coordenar 390 Recife. Gente, abre só agora o instante até que o seu plano chegue no sistema, ok? Sim, tá guardado. Autorizado o táxi via parte principal Índia e Alfa, no posto de espera da 10, torre 1895, QNH 1012, boa viagem. ...04, por equipe de solo que após aeronave da Gol, livração retaguarda, está livre para o reposto táxi. Nossa, passagem da Gol retaguarda, autorizado, boa noite a 4. Fala, boa noite, 715, pronto para o puxo de treinamento, posição reservada. 09 vai aguardar para o pushback no 7 no 5. Tá na guarda, no 7. Para o push, você não vai usar 35 no 7, pátio 3, número 8. No 08 vai aguardar para o pushback o 35 no 7. A previsão para o 35 no 7. paradas distantes devido ao reboque da aeronave e uma aeronave da Vou que também iniciou o caso agora. O 3P5594 para pushback acionamento, pode atrair. Vai aguardar o trip. O solo é 1607? Siga no 607. Teria previsão aí para início do nosso pushback? 607, falando que está tendo obras nessa parte do pátio. Então o seu teria que ser traturado até o através do 08. E no momento tem uma aeronave da mesma companhia puxando no 08. Após a mesma inicial traga, autorizar esse pushback. Ok, beleza. Alfa Yankee Delta na escuta do solo? Alfa Yankee Delta na escuta. Queria informar para que portão o senhor irá prosseguir no pátio principal, 08? Posição 08. Vai aguardar para ingresso, nós temos a aeronave, ok? Puxando no 08, que será o táxi, vai aguardar um instante para o ingresso no pátio principal, Alfa Yankee Delta. Gente, obrigado. E aí, brother? 5362 está estabilizada? Afirmativo. 5362, chame torre, 1 noite, 3 mal, 9 e 5. 10295. Trip 5362 estabilizado, lock. 5362 está baixado e travado? Ainda não. Só baixado e travado. Formará. Baixou e travou? Baixou travado, trip 5362. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento calmo. 5362, livre pouso. Agilizar a doença, essa hora já está passando uma centena já. 1642, ciente, ali não tem cabeceiro no zero. Salão 49, direito no 219. 219. 2, autorizado a decolagem cabeceira 1-0, vento 020 graus 2. Autorizado a decolagem da 1-0, voo no meio passo 2. Certo. 204, estimado para início do táxi. Deve manter a posição de Juliette. 5362, estou mantendo. Padrão 50, chega controle no 208. 208, obrigado, bom dia. Controle, você tomou o voo no 642. Voo no 642, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 390, saída PUC. 390, PUC. Salvador no voo 1897, boa. 1897, possível. Autorização, confirme. Confirme, 360, 104, distante, cópia, o voo 1897. Olha. Falou, alguma previsão de pushback do 3554? 3554 informa que está tendo obra no pátio. Nós estamos esperando a aeronave da Gol iniciar o táxi. Após ingressarei a aeronave do reboque. Após, vamos seguir a ordem de prioridade que foi solicitada. Após, iniciarei o seu pushback, ok? O trip. Excelente trabalho. Seria uma previsão para iniciar o táxi? Giz, quantas milhas nessa proa? Mais 20 milhas na proa azul. Perdeu contato com o centro, voo 904. Está passando 180. Gente, após dividir voo Iduna, desce até 3 mil pés, que é legal no 012. 3 mil pés, voo 904. A autorização do plano de lápis da 3570, fala aí. Já feito o plano, o Abson? Ouvinte. Aguarde um instante para... para o seu plano chegar ao sistema, uns 5 minutos mais ou menos. Lula 04, autorizado táxi via parte principal, Índia e Alfa, enquanto espera no 10, torre 18 decimal 95, QNH 10, 12, boa viagem. Viado do reboque na escuta? Na escuta. Após a aeronave da Gol livrar a passagem, vai ingressar na, no pátio principal para o 08, agilizando o Alfa e Equidelta. Excelente, obrigado. 07, pode iniciar o pushback? O E07, em coordenação equipe de solo, está autorizado o pushback, o Bono 607. Reporte para o táxi. Gente, vai portar para o táxi, o 607. Puta 35, você já falou passagem do azul rebocado, pode ser o funcionamento, pode ser isso. O 357 vai aguardar um instante para, para o início do pushback, ok? Qual motivo? Mais azul, né? Dois para entregar. Negativo, negativo, vai aguardar o... Uma cabeceira 10, vento variável com 2 nós. E 0, décima 8. Pois, azul, está livre o ingresso na, no pátio 3 para a posição 04, trip 5362. 5362. Confins 360 autorizado, deu piso 16, decolada 10, primeira curva direita, da Hélio da Bridge a saída, 1208 controle, 54 no 3 transponde. Confins 360, piso 16, da Hélio da Bridge, da 10 curva direita, 208 controle, 54 no 3 transponde, 1897. 297 cruzamento correto, posto pronto para congestionamento. Pode dar. Saudou 3517? 3517, prossiga? É, para o nosso entendimento, qual seria a nossa sequência aí para iniciar o pushback? 3517 no... no pátio 3, está livre de postar. Ok, chamaremos para o táxi então, vai iniciar o pushback 3517. Boa noite 04, decolado 859, controle 120, decimal 8. 608, boa noite 04. Ligou 904, bom dia. Boa noite 04, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, boa noite 04. 9804. Prossiga. Pode voar direto à posição nótica? Negativo. Estamos aqui para isso, só perguntar. Confirma, o nosso puxa é depois da aeronave da nossa causa? Afirmativo. No 804, solicita de sua direita, está formações? Comprou e quantas milhas? 240, 40 milhas. Quanto? 40 milhas. Livre desvio, reporte retornando ao perfil de saída. Livre desvio, bom, no 804. Paulo Salvador, um bom dia, autorizando 53, com informação Golf, autorização galera. 253. A gente vai aguardar um instante para a cópia, o 3153. Vai lá. Contact Sultã 357, PLBO no 37, 4 horas e 20, alternar a cabina. Sucesso, utilizado táxi, e a parte principal, Indy Alpha, no ponto de espera do 10, torre 118.95, QNH 10, 12, boa viagem. Parte, táxi autorizado, parte Indy Alpha, Sultã 357.02. Drive 5 no 4, por aqui de solo, que após a aeronave da Gol, deixar o táxi, está livre, puxa após táxi. Salvador, bom dia, está 357, mas vamos para a próxima. 357, bateu o ponto de ferro. Bateu o ponto de ferro, está 357. Agora no 897, muito bem, acionamento, posição 2. Está 357, ali mantém, cabeceira no 0. Ali mantém, cabeceira no 0, está 357. Ah, veio, pode pegar. Estou autorizado. Estou aqui, acionamento no táxi. E aí, eu depois de acionamento, por 897. 597 tem autorizado alinhamento e decolagem, pistão no zero, vento variável com 3 nós. Tem autorizado a decolagem com 3,97. Autorizado e LS. 2000 P, reportarás estabilizado e LS, voo 9045. Paulo Gol 1906 177 após 3 horas e 40, já estou no dia até no Galeão para o táxi. Número 607, contorno empate, após segue companhia. No ponto de espera, torre 18, decimal 95, NH1002, bom voo. Gente, vamos contornar o pátio, seguir a nave da Gol. Espera 202. Obrigado, bom trabalho. Dona 795, ordena o pushback na equipe de solo e chame para o táxi. solo 35514, está acionado para o táxi com 40 a bordo, 3 horas e meia, Salvador, velho. 35514, segue o segundo gol que sai do pátio, quando no ponto de espera a torre 1895, a gente 1002, por volta. Segundo gol que está no pátio, ponto de espera 1895, obrigado. Adicione 570, cópia. Cópia prossiga, adicione 5570. Recife 350, autorista 58. Cola da pista 10, saída Pulca, transição Caju. Controle 120, decimal 8. Transponda 5431. Autorizou Recife 350, pista 10. Pulca Caju 208, controle 5431. Atista cargo 6570, parte 3, puxa em pé acionamento. Acha 6570, com o treinamento correto. Após o trip sair do pátio, está autorizado o feedback acionar a chama. Após o amigo da trip se livrar, inicia o feedback, acha cargo 6570. 3153, cópia. Galeão 380, cor da pista 10, saída da El, Leda, após Leda Bridge. E Bridge intercepta o uniforme Zulu 10 e segue com o ponto do ano. Controle é para 120, decimal 8. Transponda 5421. Seja autorizado, Galeão 380, decolando da 10, da El Leda Bridge, após o Zepa Zulu 10208, contando 5421, até 3153. Parado 3153, vem para o pushback, assim. Noite 04, Nova Depro. Chame Centro Recife, 13325, informe seu desvio. LS, gol 9045. 045, final, chame torre, nono 895. 1895, gol 9045. 97, para o ponto de espera, pelo lado 1895, a gente lhe deu hoje no voo. Para o ponto de espera, 1895, com o meio da segunda, 97, bora. 7, passando com 6 mesmo. 3517, na escuta da torre? Salvador, custa cargo 6570 para o táxi. Tem 02 a bordo, 2:40, alterna Natal. Salvador, na escuta do TAM 3597. Teatro 6570, seguirá o gol que sai do pátio. Então, aguarde para o táxi. Teste na rádio do gol para a inicial. Ato para cargo 6570. 897. No 7, Salvador? Torre, Salvador, bom dia, gol 1607, está na fronteira da 1-0 pronto. Torre 607, mantém ponto de escala. Mantém, gol 607. Gol 9045, no solo 1-2, direita 1-2-1, décimo 9. Direita 2-1-9. Bom dia, solo gol 9045. 045, ative Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 9045. Autorizada, decolagem pistão no zero, vento variável com 3 nós. E decolagem no zero, agora está certo. Gol 7-5 para o táxi, 165, 3:40, alterna Campeão. Segue o trip no ponto de espera, 1895, ajuste 62, bom voo. 1895, segue o trip, 62, 1795. Solo Rio 5973, 5973, 5973, 5973, 5973, 5973, 5973, 5973, 5973, 5973, 5973, 5973, 5973, 5973, 5973, 5973, 5973, 5973, 5973, 5973, 5973, 5973, 5973, 5973, 5973, 5973, 5973, 5973, 5973, 5973, 5973, 5973, 5973. Salvador, gol 897, boa. Gol 897, sobe para o 360, contato radar, vigilância. 360, gol 897. Bom dia, mantenha o ponto de cara. 007, autorizado decolagem, pistão no zero, vento variável com dois nós. Autorizado decolado, gol 607. Fala, Marçais. Oi, Brit. Manda o Brit, gol 907. Número 07, decolado ao Zona 7, controle 120, decimal 8. 208, Zona 07, Leandro. Controle de Salvador, boa, gol 607, passando 1800 na Artael. Mateu 360, gol 1607. Oh, controle o gol 1607, eu sinto se possível a pro de bridge. Oi, bridge, só está restrito a 340. Bridge 340, gol 607. Comida gol acaba de decolar, é livre decolagem. Pistão no zero, vento variável com 3 nós. Bono 715, qual será da 1-0? Bono 715, após a rolagem da TR da tripa ali, mantém a cabine 1-0. E mantém 1-0, 715. Salvador, bom dia, Abster Cargo 6570, ponte espera Y0 na sua escuta. Abster Cargo 6570, bom dia, mantenha a ponte de espera. Mantenha a ponte de espera, Abster Cargo 6570.